pandemia nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Programa de corta e cola, com vozes amigas e piratarias várias, para degustar em doses homeopáticas ao longo do dia. Com um agradecimento especial à Rádio Gabriela. You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming? Les habla la policía municipal. Oye, respecté, Thank you for your cooperation. You know, I've kind of called up five elements, kind of five legal elements, five legal measures, five powers, five legal frameworks, really broadly understood, that I think are, you know, I'm seeing right across the world, but I'm seeing them having very different understandings and impacts. Well, first and primarily, detention, the power to detain. And I'm thinking of the whispered introduction in the US of a power to detain. One of the prime concerns when it comes to detention is that it's detention without end, and it's without a ability to challenge this. Now, in normal circumstances, if the state detains you, in most countries, you have a constitutional right to go to a judge. But in circumstances where courts are being shut down, where judges have to go from home, and where in many situations, we're trying to find a way of running our justice systems by Zoom, online. That might not be possible and it might not be probable. And what's more concerning, it might not be written into these laws. There might simply be a statement of, you have COVID-19, that's it, you are detained. Nearly every state that I've looked at have been introducing these powers. So a power given to an authority to detain people almost indefinitely. But the difference between states is the conditions that are attached to it. The condition of you must have the virus. We must have reasonable belief that you have the virus. We can only use this power for a certain length of time. We can only use this power in a certain way. We have to ensure that you're brought to a safe place. We have to ensure that you have adequate conditions to treat you. The difference between a draconian power, which innately, even if you say draconian, like every fiber of my, you know, my rights and rule of law being is just balking at the idea. But the difference is always the limitations on the power and the conditions that are applied to the individual. The second, and this is again concerning for democracies throughout the world, is essentially the suspension of Parliament, the suspension of Congress, neither of which have yet been mooted either in the UK or the US, but this has been mooted, for example, in Hungary. Now, essentially, that means we are concerned for all the parliamentarians, we're concerned for all our elected officials getting COVID-19, so we are going to stop meeting. Now, something very important for everyone to understand about democracy is that democratic states are not simply those that run elections. They're ones that hold power to account through parliament. They're ones that hold government to account through elected members of the opposition or even elected members of the parties of government, challenging government, debating with government, arguing and legislating together. Once you suspend parliamentarians meeting, in many ways, you are suspending democracy. The third, and this is, again, common. We've seen this throughout Europe. We've seen this between the US and Canada, is closing borders. This is not only in borders throughout the EU, with the only exception of Belarus, that have closed their borders completely, except to essential movement, essential traffic, essential supplies. But we could see this having a very long-term impact on nationalism and an almost an ethnic nationalism, a nationalism within states. So a lot of what we're seeing now in terms of powers is the power to prevent people from coming and potentially also prevent people from leaving, but I've yet to see the latter. The fourth, a lot of emergency legislation is being introduced as fast as possible. And the division between many states is those that are unlimited in terms of the use of these powers and those that are limited. Now, for example, the UK has introduced a 2-year limit with a 6-month repeat, whereas Hungary has just, well, it's currently introducing a law which will give these emergency powers to the government, but without any end. These are permanent emergency powers. The concern there is that we don't know when the emergency powers will end. The final, and this is one of the rarest I've seen. I've actually only seen Hungary doing this so far, but I've yet to receive reports from Poland and Bulgaria, is essentially what's called rule by decree. So if we connect this with the idea of the suspension of parliament, we are stopping all these parliamentarians from meeting because we're concerned about the pandemic. Well, you still need a government. You still need someone to direct law. And this can be what's called rule by decree by the government. Essentially, the government will step in and say, we don't need parliament. I can do it. So in the example of the law that's being right now introduced in Hungary, it's the prime minister, so Orban, will be able to change any law at any time for any reason without parliament. I think there's a duty within the law to tell parliament, but there's no duty for parliament to check it or to confirm it. This is unchecked power. This is a violation of the very basic ideas of the rule of law. In the event of an offense, you will write a police report. Thank you for your cooperation. Em abril mago as mil, trago as mil, e afogo-as nas mil, águas das memórias mil, do martelo e da foice. Foi-se a liberdade e ficou o dia do martelo que já não bate, da foice que já não ceifa, da cantiga que já não pia, a não ser naquele dia de abril. Em abril mago as mil, e trago as mil, afogo-as nas mil, águas das lágrimas mil, de quem a fome ameaça ser vil. Servil, nação onde o pão lê-se sem til, lê-se pau, dos políticos cara de pau, daquele euro que é o dobro de 100 paus, dos polícias que descarregam o pau, num povo agarrado ao pau, em abril. Em abril mago as mil, trago as mil, e afago-as nas mil, águas das caras mil, de quem a luta ameaça-se febril, fabril, nação localizada depois de um des, lê-se deslocalizada, das fábricas, das decisões, das divisas que se abatem sobre a terra. Há parentes em terra, a quem as cultiva, lê-se em terra, a quem as cultiva, das couves que são de Bruxelas, do alho que é francês, do presunto de Bayonne, das salsichas de Frankfurt e um buquê de flores da Holanda, para enterrar abril. Em abril mago as mil, trago as mil, e afago-as nas mil. Águas das cores mil, desse arco-íris pouco primaveril, das cores que se debotam de significado, do verde sem esperança debitado nos recibos, de um laranja pôr do sol da liberdade, de um rosa anoitecer da justiça e de um vermelho derramar da igualdade, e um azul e amarelo renascer do patriotismo salgado e azarado, acinzenta-se o tempo para este 1 de maio e rejuvenesce-se a fúria do 10 de junho, de um país que cortou os pulsos, mas esforça-se para erguer o punho. Em abril, mago as mil, trago as mil e afogo-as nas mil, muitas mil que nesse dia estarão nas ruas da amargura, celebrando abril. Claramente este coronavírus não nos encontrou despreparados. Nós estávamos a fazer um trabalho com várias comunidades e é sobretudo a defender, por exemplo, um dos casos mais importantes dos últimos tempos, no último mês, que foi um mês muito intenso. Estávamos a defender uma comunidade inteira, que é no bairro Alfredo Bem-Saúde, que tinha sido alvo de despejos pela Câmara Municipal de Lisboa. Eram casas ocupadas e por famílias prevalentemente ciganas, mas não só, e as várias famílias foram despejadas e, sobretudo, muitíssimas crianças também ficaram na rua. Não foi oferecida alguma solução, porque não existia alguma solução pela Santa Casa, e pronto, e continuam na rua. São pessoas que continuam a viver por baixo de lonas ou nas carrinhas ou nos carros à volta do bairro, e foram, estamos a falar de 12 famílias, ou seja, 60, 70 pessoas, porque são famílias numerosas também, que vivem na rua, e cujo último despejo aconteceu dia 13 de março, quando já estávamos em pandemia global declarada. E pronto, e esta ainda estamos a fazer a grande pressão, juntou-se muitos solidários também de outros bairros, do bairro Meixoeira, mas também de outras associações como Acesso Racismo, e estamos a fazer grandes pressões porque se encontra uma solução para estas famílias. Quando o oficial de justiça chegou lá na favela e contra seu desejo entregou pra seu Narciso um aviso, uma ordem de despejo assinada seu doutor. Assim dizia a petição: dentro de 10 dias, quero a favela vazia, os barracos todos no chão. É uma ordem superior. Meu senhor, é uma ordem superior. Não tem nada não. Amanhã mesmo vou deixar meu barracão. Não tem nada não, seu doutor. Vou sair daqui pra não ouvir o ronco do trator. Pra mim não tem problema. Em qualquer canto me arrumo e qualquer jeito me ajeito. Depois, o que eu tenho é tão pouco, minha mudança é tão pequena que cabe no bolso de trás. Mas essa gente aí, hein, como é que faz? Mas essa gente aí, hein, como é que faz? Atualizar a informação sobre as cantinas solidárias autónomas em funcionamento na Grande Lisboa. São elas: a cantina solidária do RDA 69, que está aberta todos os dias, incluindo ao fim de semana, das 13 às 15, com refeições gratuitas ou por donativo, sempre com opção vegan. Fica nos Anjos, como sabem. A cantina solidária autogerida da Desgraça, que está aberta às segundas, quartas e sextas, das 12 horas às 15 horas, com refeições veganas gratuitas também. Abriu agora a cantina solidária temporária do Provisório, fica ali na Rua Leite de Vasconcelos, na Graça, em Lisboa, e está aberta todos os dias entre as 13 horas e as 15. E também a cantina solidária da cooperativa Mula faz entrega de jantares e pequenos almoços em casa todos os dias, mas mediante inscrição no Barreiros. Todos os coletivos aceitam donativos em bens alimentares ou por transferência bancária para possibilitar a continuação destas refeições. Skinhead, skinhead, és um skinhead ou um bonhead, bonhead. Se és um bonhead, bem podes passar, não te queremos cá. Skinhead, skinhead. Se és um bonhead, bem podes passar. bem, todos nós sabemos que as pessoas têm que estar confinadas, claro, estamos como uma época de pandemia, mas claro, as comunidades ciganas, em boa parte, que ainda têm como principal atividade económica a venda ambulante, são essas que estão a pagar uma fatura muito cara, dado que mais de 50% neste momento das comunidades ciganas ainda são feirantes, então perderam qualquer tipo de rendimento e mesmo a possibilidade deles aderirem às linhas que existem do governo para no fundo, terem alguma subsistência, não é? Que pode ser através dos empresários em nome individual ou então trabalhadores independentes, claro, tem bastante burocracia e que impede uma boa parte dos feirantes, ou devido à sua literacia, que é muito pouca, de chegar lá, ou então à burocracia que existe, que é enorme, para que eles cheguem, portanto, a esses meios de apoio. E está a ser muito difícil e neste momento o que é que nós estamos a assistir? É que uma boa parte deles aguentou cerca de 15, 20 dias, portanto, terem dinheiro para a comida e para pagar as suas despesas, mas neste momento, sobretudo aqueles que têm menos capital, estão a pagar uma fatura cara e estão, neste momento eu posso dizer que estão a passar fome. E isto está uma situação muito, muito difícil, porque há também aqueles que, por vergonha social, mas isto não tem a ver só com a comunidade cigana, que não têm uma adesão ou não acedem tão bem às instituições particulares de solidariedade, que têm, no fundo, a missão também de apoiar com alimentos, também não acedem muito bem. Então, nós, as associações ciganas, os ativistas e alguns amigos da causa, percebemos que muitos estavam com essa vergonha, com essa dificuldade, e então, neste momento, conseguimos, há cerca de 3 semanas, fazer uma coleta e estamos a apoiar com vales pré-pagos, os chamados gift cards, essas famílias do norte a sul do país que estão a passar muito mal. Claro que nós fazemos uma filtragem, porque percebemos através dos nossos mediadores e facilitadores que nós temos, portanto, em grande parte do país, uns formais e outros informais, quais são as famílias mais necessitadas, aquelas que têm crianças, e é desse modo que nós estamos a apoiar pessoas que têm também falta de medicamentos, e neste momento, portanto, estamos a apoiar, já apoiamos 125 famílias, e neste momento está muito difícil porque, certo, como perceberão, as pessoas não podem dar todos os dias, não podem dar donativos todos os dias, e vai se tornar muito complicado. E o meu receio é que daqui a uma semana a fome se agrave. Por isso é que nós estamos a tentar, através de parcerias locais, conseguir com que algumas instituições possam dar este apoio a estas famílias no futuro. Mas está a ser muito difícil. Há muito preconceito relativamente às comunidades ciganas. Claro que hoje vivemos, nos últimos 5, 6 meses, estamos a passar por enormes dificuldades, porque sabemos que existe outro vírus que infelizmente está a inflamar muita população, e de facto a nossa imagem todos os dias, há 5 meses para cá, que tem sido, portanto, inflamada de um modo que a população que deveria ser solidária não está a ser solidária, e pelo contrário. Temos ciganos a colaborar, e bastante, mesmo aquelas pessoas mais humildes têm colaborado todos os dias, aqueles que têm mais algum têm colaborado também, e depois temos pessoas da sociedade maioritária que têm sido incríveis e que já apoiaram mais que uma vez. Nós compramos vales pré-pagos em que as pessoas vão fazer compras, e depois, por uma questão de transparência, o que é que nós pedimos às famílias? É que depois nos enviem, portanto, as fotos das faturas e dos alimentos. Nós não queremos que as pessoas se mostrem, não queremos fotografia das pessoas, que nós achamos que isso é ridículo, porque as pessoas necessitadas não se divulgam, ajudam-se, não é? Também estamos, neste momento, a ajudar famílias não ciganas. Portanto, gostava de referir isso, que de facto iniciámos com um apoio às famílias ciganas, mas neste momento estamos a ajudar famílias não ciganas de determinados bairros sociais que também estão a passar muita dificuldade e que de facto convivem sobretudo com os nossos facilitadores, e que eles também têm conhecimento das dificuldades e têm crianças, e neste momento também estamos a apoiar essas famílias. O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! A pandemia nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Programa de corta e cola, com vozes amigas e piratarias várias, para degustar em doses homeopáticas ao longo do dia.